Certas pessoas que ainda funcionam, acorda, tudo acontece na sua frente, mas eles não se incomodam. Marionetes do submundo, eles trabalham, fazem tudo como humano, pensando que vão ganhar medalha. E quando dão a corda, eles voltam à cena. Não tem personalidade, seguem as ordens do sistema. Marionetes modernas, etiquetadas, todas elas são iguais, entre elas não muda nada. Seu combustível é a falsa esperança, vive a vida reclamando, almejando a herança. No mundo onde o certo e o errado dividem espaços, a guerra da caneta contra o projétil de aço. Dá pra ver quem tá ganhando sem o mínimo esforço. Quem é que perde a vida enquanto o outro põe dinheiro no bolso? No personality, imitating personality, imitating billboards, trying to be like the TV stars. No food, just nutrition boss. With the flip star, messages from the media being fed. They all march the same hop, working hard to get that new car, so they can feel popular and feel apart. So they dance to the same hop, marionettes, puppets, brainless dolls, men with cards that don't know what to do with them. Brain damaged by the fluoride in the earth's water. From the piece of bread, they kill their own mothers. Drugs, sex, violence, school marriage, then a kid close up the cycle. Religious mixed up Bibles make up the structure of this great cycle. This great making puppet making cycle. Puxam as cordas que te movem, te locomovem quando não resolvem variar. Sabemos que de fato são todos eles que agora te promovem. O que te dar além da subordinação quando não te devolvem ar. Comovem a plateia apenas por manipular tal empatia jovem. É dia de representar tal covardia até que eles nunca mais comprovem. Puxam as cordas que te movem, te locomovem soltas pelo ar. Marionetes que não se removem, que alimentam-se de uma ordem a se dar. E ao citar tal empatia até que eles se reprovem. Espero que a obra inovem, espero que não me aprovem para o cargo de boneco a se manipular. E ao jogar com eles, quero que eles não dissolvem. Puxam as cordas que te movem para baixo quando acho que ainda é cedo pra dizer que esse show deve ou não continuar. Não tenho vontade própria, nada tem sentido. Me sinto como um boneco de pano manipulado pelo inimigo amigo, ou até aqueles que eu digo muitas vezes que são mais que queridos. É difícil, mas nem tanto entender a manipulação. Distorcem o trabalho dizendo que o fazem por mera diversão. Confundem respeito com conhecimento, julgam a minha classe pelo meu curto entendimento. Os dias difíceis só têm significado para quem os vive. Falatórios com fundamentos teóricos e pensamentos medíocres, vestidos com a superficialidade, sua companheira, a imoralidade. E o resultado disso não é a velha verdade. Eu sei, você sabe o quanto custa viver com sinceridade. Por isso que vivo à margem, dispenso o convívio, corto os arames da marionete que quer manipular o meu espírito. Por isso eu sigo sempre em frente, olhando para tudo, fazendo esses segundos serem mais importantes que esse mundo manipulado. Quem vê de fora acha bonito, mas tá errado. Completamente errado. Ultra secreto, enigmático. Indústria de talentos anônimos.